7208 02770, jak? Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 2770, na Coral 9. 2770, contato radar, regulagem, sua via saída Coral 9 para o 1610. Subindo via Coral 9 para o 1610, Azul 2770. Obrigado, companheiro. Vai ver. dia. 1230, eu sou Cajú, para o Rio 370. Pouca, Cajú, 370, eu estou. Mau 45, Altana Uru, Mirim Mau 85. Passando a notificação, eu fazia o cidadão. Eu mandei um carro no 0, 0, 0, 10 km de posição, 10 horas, uma facunda 3 milhas, como o noroeste, mais descendo 3 mil pés, vamos chamar de 208. Reduz a velocidade 2109. Controle, bom dia, Papamel Terra do Eco. Papamel Terra do Eco, mantém aqui sobre o quadril de voo visual, no metade do corredor forte, confirme reportando a 20 mil em Salvador. Reportará 20 mil em Salvador, Terra do Eco. Guardião 01 no tente, da presente, chama o controle Salvador, motor 0, decimal 80, decimal 23. 11080, 36, Guardião 01. Subiu para autorizar o cruzamento de São Marcelo, trouxe da Quebec mais de Lima, na Lima, chama o Salvador 121, decimal 9. Guardião 01, confirma mantendo o contato. Afirmo, na sua escuta, controle visual. Gente, mantenha 500 pés, sobre a grade de voos visuais, reportando no local de supervisão. Contará, outro local de supervisão, Guardião 01. Patão Washington, Bolsonaro, localizado, decolar de São Marcelo, vento 100 graus, 1,5 nós. Mantenha a proa 035, permite o curso do localizador. Reduz a velocidade para 1909. Firma. Reduz para 050 e 3740. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. 8, decimal 95. Salvador, bom dia, 142, 07. Caso 4307, bom dia, caso ou localizar. Falou 0, vento 1, 0, 0, grau, 1, 4, 9. Tem um posto de 0, 142, 07. Já foi 740, autoridade de fato, procedimento, desse para 2, no caso, reporte foi estabilizado. Yes, I'm 7, Yorkshire Mike 10, que atenta 3, turbulência da rua, estação ponto 110, detonante autorizada para o turno 7, 1100 graus, 159. Thank you. verificando, o plano ETR de Caldas é 1-2-1, submarino voo 1-0-5. Obrigado, bom trabalho. 1140, bom dia, cruzando 1300, passo por seu Cuca, Jamo, Maracaju. Estranho 1140, passo por Barra do Calagem, cruzou de sair da Cuca, me derrubou 3 segundos. Via Cuca, 3 segundos, 1140. 2345, contato com 2683. chegou com a torre, uma 3 milhas da direita, mantendo o número 10, 1, APA 46 também. Salvador, com 094, muito bom dia. Bom dia, dona 094, contato com a decolagem, siga a via da MOL, nível 370. Saindo via MOL, MOL 370, com a 094, solicita a posição para ti. 094, foi código. Divulgou a 094. 436, completa com a torre, 198, edição 93. Bom, 436, bom dia, habitado, ou autorizado. Então, 10, vento, 10, 0 graus, no meio, nós. Sentido de pouso na 10, bom, 436. Só se, para fazer a fita, bom, civil, da só se.